3614, agora a gente já está liberando o ponto de espera, podendo pedir só aguardar a passagem do ON, a retaguarda, e após tem livre para os pés. Então, após a passagem do gol, a retaguarda, coordenação com a equipe de escola, está livre, pushback, acionamento, reportar ataque, estacionamento 314. Afirmativo, 6327 autorizado, chame táxi. 27 é barato. Chané 6355 na escuta? É, 6355 na escuta. Restrição paga pelo controle Salvador. Após a decolagem, mantenha a proa até 3.000 pés e aí curva à direita no perfil da dial. Gente, após a decolagem, quando autorizado, vai manter a proa até 3.000 após curva à direita na saída. 6355, aguarda. Afirmo, 6355, autorizado a decolagem. Pistão no zero, vento 1.40 graus, 07 nós. Decolagem 6355, ótimo. Gente. E pronto, cópia. Pronto, cópia, 1169. 1169 para Guarulhos, nível de voo autorizado 360 e Upperlu 10. Após decolagem da pistão no zero, mantenha a proa até 3.000 pés, após curvir à direita. Subida da Eolenda Motiva. Controle Salvador, 120 decimal 8, torre 118 decimal 95, aciona 5413. Transponder 5413. Gente, autorizado Guarulhos, no 360, Upperzulu 10. Decolada 10, segue em frente até 3.000 pés, curva direita no perfil da Eolenda Motiva. 1208 controle, a torre 1895, 5413 eu transponder, 1169. 1169, correto, chame pronto para pushback de acionamento. É 5413 ou 5412? 5413. Ok, muito obrigado, chamarei para pushback de acionamento. Boa tarde. Boa tarde. Controle, o Chané 6355, temporada na escuta, boa tarde. Chané 6355, contato radar, mantenha a proa até 3.000 pés, após direita, direto lido, autorizado nível 360. Gente, mantenha a proa até 3.000, após direita, lido, por 360, 6355. Táxi Oceania 632799, 3 horas, alterna Salvador. Oceania 327, táxi livre até através do gate 5. Livre até através do 5, 6327. Vamos para a modificação. 360 na sua escuta. Farma de avisar o aeroporto. Três, dois, um, sete, vento 150 graus, 07 nós, autorizado a decolagem, pistão no zero. Autorizado no zero, 3217. É o gol 1620 pelo ponto de espera pronto. Gol 1620, ciente, mantém o ponto de espera, dono zero. Mantém, zero. Passarei do 2231, né, a torre Salvador? mais 895. Polo 869, curva à esquerda, proa 180, limite ao localizador. Proa 180, limite ao lote, 186. 1-2-2-9-5, 8-9-6-3-1-4. 6-3-2-7, seguindo o tráfego da companhia, via Índia, ponto de espera no 0, torre 1, 1-8-3-9-5, ajuste no 0, no 5. Certidão, seguindo a companhia, 2-9-5, com 1015. Saída 2231 no avistado, cheque o trem, autorizado pouso pistão no zero, vento 160 graus, meia dúzia de nós. Ok, livre pouso, baixada travada, 2231 passaredo. A 3217, decolado aos 38, controle agora 120, décima 8, tem um bom voo. 208, obrigado, boa tarde, está 3217. Salvador, boa tarde, está 3217, 2000 pés, mantendo pro. 3217, ponto, olha, após 2000, direto Leda, todos mantendo nível 340. 2000, Leda 340. Voo 1169 na posição número 9, pronto para o check acionamento. 1169, devido ao condicionamento no ponto de espera, aguarda aproximadamente 5 minutos para o acionamento. Aguardarei. Era autorizado alinhar e manter a cabeceira no zero. Vamos alinhar e manter no zero ou no 620. Saído 2231 no decolação no solo aos 40, libera a direita, solo 121 na décima 9. Direita 1209, 2231. Oi, Salvador, boa tarde, Oxanã 6304, ponto de espera, pista 10, pronto. Veja, Oxanã 6314, mantém o ponto de espera. Mantém 6314. Posição 4, Romeu, 43. Alfa Kilo. Vai. É 2-0, vai. É decolar. Tá 1-0. 43, 4, Romeu, 7. Está 8 milhas no noroeste do aeródromo, desce para 2 mil pés, reporta visual para sinal direto da pista no zero a 3 milhas da capacidade. Está visual com terreno, porém ainda não vai aeródromo. Bom, 1869. Pode ser 1500 pés? 19, desce 2 mil, reporta visual com o campo. 2 mil. Controle Salvador, boa tarde, é o 3560. 560, controle, desce 050, voa direto, posição bomba. Direto, posição bomba, o TAM 3560 para 050. Sim. A visual com o campo, boa noite, né, nós? 10 plano e FR cancelado, desce visual para 1.500 pés, aguardando transferência de comunicações. Ajustando-se para a base pela esquerda da pista 1-0. Gente, descendo para 500 pés, ajusta a base pela esquerda da 1-0, boa noite, Nena. Controle de gol, 9620, mano. Boa tarde. Boa tarde, contato radar, sobre 370, direto Jambo. Direto Jambo, 370, boa, 9620. 869, torre 1895, boa noite, Nena. 1895, boa noite, Nena. Agradecer a autorização, Barreiros, me repetiu. 2231, aguarde copo em Barreiros. Fecha. Base pela esquerda, baixada travada. Gente, Gol 869, complete a aproximação para a pistão no zero, retorne ingressando em curta final de 3 milhas, evite ingresso na área amarela. Gente, reportará final de 3 milhas, Gol 869. Uma Uno. 125, 163, 55, boa tarde. Via Whisky 42, Lapa, após diversas barreiras. Decolando a pistão no zero, mantém proa até 3 mil pés após curva à esquerda na saída Momo, transição VATAP. Controle Salvador, 120, decimal 8, cujo nono 8, decimal 95. Transponder 5406, passarela 2231. Chamativa 1603, conforme a do plano, para o Whisky 42, está decolando a 10, chamativa proa até 3 mil após Momo VATAP. 5406 transponder, 1208 controle de saída, 19 11895, é a torre, eu passarei 2231. Passarei 2231, no time pronto para feedback transmitir. Passaremos. Na M3-1-4, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Alinha e mantém cabeceira 1-0, acho na M3-1-4. Bom dia, boa tarde, acho na M3-2-7, ponto de 0-1-0, pronto. Gente, acho na M3-2-7, mantém o ponto de espera. Mantendo. 1869 no solo aos 45, libera a direita, chama solo 121 no decimal 9. Libera a direita 121 no decimal 9, boa noite, 0070, tá? 3560. Passando 40, chama centro no Recife, frequência 125, decimal 1. Recife 125, 132, 17, boa tarde. No Índia, no ponto de espera da pista 1-0, time torre 1-8, decimal 9-5. Ajuste 1-0 no livre táxi até o ponto de espera. Gente, livre táxi até o ponto de espera com 1015, lá no ponto de espera chama torre 1895 via Pátio e Uno e Índia. Solo, boa tarde, Uno 869, entrou. 1-1-8-69, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, boa noite, 869. Passei minha posição. Posição Momba, Mike Oscar, Mike Bravo Alfa. Direto Momba, descendo para o 050. 050. Controle pro azul 4206, Mike, Oscar, Mike, Bravo, Alfa. Isso. Coxa na M314, decolado aos 47, controle agora 120, decimal 8, deu um bom voo. Controle 208, coxa na M314, boa tarde. Alguém é Bravo, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, acionar a 6314, decolado, mantém a reta até 3000. 6314, controle, contato radar na decolagem, sobe nível de voo 340, curvando à esquerda, voa à proa 350. esquerda, proa 350, sobe ao nível 340, acionar 6314. M3-27, atente após a decolagem, mantém a proa até 3010 e após curva direita no perfil da Tael, o vento 140 graus, 109, livre decolagem. Cristiano, mantendo proa até 3000. Controle o gol, torre o gol 1169, está no ponto de espera, muito boa tarde. Gol 1169, boa tarde, autorizado a alinhar e manter a pista 10. Alinha, mantém pista no 0, gol 1169. Colagem da pista no 0. Após a colagem, mantenha a proa até 3010. Após curva à direita, perfil da subida da El, Leda, Motiva. Controle Salvador 120.8, torre 118.95. Aciona transponder 5426. 20, passa 170, suma centro Recife, frequência 126.85. 120.8, torre 1895, transponder 5426, azul 6973. Azul 6973, correto, chame pronto para pushback sanamento. Chamar pronto para push, azul 6973. Controle Salvador, boa tarde, Oxené 6327. 327, controle, boa tarde, após 2000 pés, curva direita, direto da El. Após 2000, direita da El, 6327. Controle, tá 3560. 560. Vai atingir 2000. Feito, aguarde para subir de adoração. Qual o limite dessa proa? Ok, limite da proa mais 5 milhas, se houver falha, curva esquerda, voa proa 350. Positivo, se falha as comunicações, mais 5 milhas, esquerda, proa 350. Mike X-Ray Golf, tem livre. Autorizado para seguir o reboque até o 85. Obrigado, autorizado, obrigado. Tá 3560, curva à esquerda, proa 005. 005, tá 3560. 1169, atente após a decolagem, manter a proa até 3010 e após curva direita no perfil da Tael, o vento 140 graus com 08 nós, livre decolagem da 10. Livre decolagem 10, mantendo a proa até 3000, depois segue o perfil da Tael, Leda Mótica. 1169, tá bom. 360, 3560. 169, decolado 52, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 1208, voo no 169. Boa tarde. Controle, o gol no 169, muito boa tarde, decolando a sua escuta. Boa tarde, no 169, contato do radar, após 2000 pés, direto Leda para 360, vigilância. 2000 ou 3000? 2000. Ok, então curvando à direita, direto Leda, o 169, subindo para 360, muito obrigado. Pode, tá livre a sessão 240? Livre. Livre a sessão 24. Falei, poderia confirmar após bomba pro 4206? Após bomba, executa o procedimento para aproximação visual da pista 10. 327, razão de subida? Você me escuta, prossiga. A razão de subida? Vai manter em torno de 2.250. O TAN 3560 vai manter 2.000, TAN? Torne visual com aeróbico, minha querida. TAN 3560. Mantendo 2.000 para informar visual, isso? Afirmo. Mike X-Ray Golf, informa o término do reboque aqui na ponte 5. Sim, frequência livre, Mike X-Ray Golf. Obrigado, bom trabalho. 3560. TAN 3560, complete aproximação para a pista 10, reporte ingressando curta final de 3 milhas da cabeceira, evite ingresso na área amarela. Tá curvando à direita na base, pela direita, TAN 3560, já na final. Ciente, TAN 3560, cheque o trem, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 07 nós. É, cheio de pouso. NA327, passa 150, chama centro Recife, frequência 125, decimal 1, chama NA327. 1251, 6327, boa. Boa. 325, Xenã 6304, cruze 210 e subida ao 340. 126, decimal 85, Xenã 6314. 126, decimal 35, confirma Xenã 6314. 26, decimal 85. 2685, Xenã 6314, boa tarde. TAN 3560 no solo 57, libera direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, TAN 3560. 4206. Salvador, voa TAM 3560. 3560, táxi via Alfa Kilo, posição 1 no Lima, pátio 3. Alfa Kilo, 1 no Lima, no pátio 3, TAM 3560. MP27, esquerda pro 360, MP27. Azul 4206, curva à esquerda pro 360. Esquerda 360, 4206. Voo no 169, passa 1250, chama centro, Recife, 125, décima 1. 125, ano, gol 169. 163 a bordo, 5 horas até na Galeão. 9002, táxi via Pátio 1, Índia, até o ponto de espera da 10. No ponto de espera, chame a Torre 1 no 8, decimal 95, ajuste 10 no 5. É, táxi via Pátio, Índia, ponto de espera 1895 com 1015, eu chamei a 9002. Paulo. Para cancelamento do plano FR e perna curva base à direita para pistão no zero. A gente curva para a direita pela base, 2 mil pés, é ponta da visual, 4206. Cinco milhas a sudoeste da roda, uma resposta visual. E eu reportarei. Para visual para o aeroporto, azul 4206. Visual, confirme. Afirmo. Plano FR cancelado, 02. Confete a aproximação visual com base pela direita da pista 10, chama agora a torre 1-8, decimal 95. 1-8-9-5, azul 4206, obrigado. Torre, o azul 4206 na base pela direita 10. Azul 4206, complete aproximação, tráfego já avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1 no 40 graus, 08 no S. Livre pouso 4206. Torre Salvador. Boa tarde, Oxané 9002, ponto de espera pronto. Gente, Oxané 9002, mantenha o ponto de espera. Vai manter. 73, autorizado. Chame para o táxi, azul 6973. Autorizado para o táxi, azul 6973. Oxalé 9002, autorizado alinhar e manter, a pisteira 10. Alinha e mantém, 62, 9002. O azul 4206 no solo 04, libera a direita, solo 121, decimal 9. 219, boa. Solo Salvador, azul 4206, livrando. Azul 4206, ataque de Alfa, Juliette. Corrigindo, Alfa e mantém antes da Juliette. Alfa mantendo antes da Juliette, 4206. Oxalé 9002, atente à restrição de manter proa até 3 mil pés após a decolagem. O vento 1,40 graus, 08 nós, autorizado a decolagem, pistão no zero. Autorizado a decolagem, vai manter 3 mil na proa, Oxalé 62, 9002. Oxalé 9002, decolado 06, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, boa. Controle Salvador. Boa tarde, Oxalé 9002, mantendo proa para 3000. 9002, ciente após 3000 pés na reta, curva direita, direto Leda, saldo para 3800. 9002, da Oxalé. Manter pro até 3000, após voo direto Leda, subindo para o 380, chamei 9002. Mantendo antes da Juliette, 4206. Azul 4206, visual com tráfego da companhia no pushback. Azul. Aguardar o táxi do mesmo, ingressar via Juliette, gate 01. Juliette, gate 01, após o tráfego da companhia, 4206. Taxi azul 6973, BOB 116, alterna Ribeirão Preto, 4 horas e 25, autonomia. 16973, táxi via Índia, ponto de espera 10, torre 1, 18, pessoal 95, ajuste 10, 15. Uma boa tarde. Autorizado táxi via Índia, ponto de espera da 10, torre em 1895, azul 9673, contato. Affirmative, gol Uru 166, passa o nível 240 para o nível 150. Uru 166, controle. Boa tarde, desce e mantém nível de voo 050, direto posição bomba, Mike Oscar, November, Bravo Alfa. Desce para nível 050, vou no bomba, gol 1166. Torre, boa tarde, azul 6973, pronto no ponto de espera da 10. Curta pela direita para a pista 10. Perfeitamente. Tem risco 1 no meio ali. Atente a restrição de manter pro até 3 mil pés após a decolagem. Livre decolagem, pistão no zero. Atenta a restrição, 3 mil pés, mantendo o eixo azul 6973. Passarelo 2231. Prossiga, passarelo 2231. 4 Romeu para puxa e acionamento. Autorizado, chame táxi, passarelo 2231. Chamará. Alô, Salvador, é o voo Gol Taxiway India. Gol Taxiway India, prossiga. Gol Taxiway India, solicitando um reboque do pátio 3, posição 12 Lima, para o pátio 3, posição 7, cheia. Ufix para Índia. Eu tenho tráfego da Passaredo agora, iniciando o pushback aí no pátio. Coordene para iniciar o pushback, se não for somente atrapalhar o ATR da Passaredo. Ok, vou coordenar. Quando o Passaredo finalizar ou estiver saindo, eu chamarei para pedir autorização, ok? Entendi. Atenção aeronave, caso esteja localizado azimute 345, 20 milhas de Salvador. Entre em contato com esse controle, frequência 120, decimal 8. Zoom 6973, decolado Zoom 1, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 120, decimal 8, Zoom 6973, obrigado. Controle Salvador Azul 6973, cruzando mil pés. A 73, contato radar, acesso 3 mil na reta, após 3 mil pés, direita Leda, 340, Azul 6973. Mantém para o 73 mil, apoia direita Leda para o 340, Azul 6973. Para o táxi, 61 no POB, 6 horas, Altena, Brasília. Torre ao Copa 03. Copa 03, tráfego já avistado, o ajuste 10 no 5, confirma a intenção, pouso cabeceira 35. Afirmo. Seguinte, autorizado, pouso cabeceira 35, o vento 130 graus, 07 nós, Copa 03. Seguinte, autorizado, pouso a 35, para o Copa 03. Salvador é o Gol, Gol Taxiway India, solicitando autorização para reboque no pátio 3. Gol Taxiway India, autorizado, chama o término. Ok, obrigado. 9, passarei 2231, ponte espera da 10, pronto. Ok, de passarei do 2231, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Sim, mantém na 10, 2231. Já está na Papau, Copa 03. Gente, Copa 03, considero solo aos 1-4, frequência livre no corte 45. Bom, Nuno Nenê, a vetoração para aproximação visual, pistão 1-0, esquerda para o 0-6-0. Esquerda para o 0-6-0, gol 1-1-6-0. 4-0 graus, 0-7 nós, livre decolagem da 1-0. Está autorizado, vão até 3.000 na proa da decolagem 2-2-3-1. Desce e mantém 3 mil pés no altímetro com 0 no 5. 3 mil pés no ajuste no 0 no 5, gol 1 no 1 no 6. 03 na escuta da torre? Prontinho. Estende mais um transponder, por gentileza. 2231 no decolado aos 1-6, chama agora o controle 120 decimal 8, tem um bom voo. 1208, uma boa tarde. Controle Salvador, passaria do 2231. 2231 no controle, mantém reta de 3.000 pés, após 3.000, voa Momo. Reta de 3.000 após Momo 2231. Zoom 6973, passa 1140, chama Centro Recife, frequência 125, décima 1. Recife, décimo 1, azul 6973. Estarei do 2231, passa 2000 pés, do vetoração radar, curva à esquerda para o 330. Esquerda 330, 2231, passarela. para 3,1 no 66. No 66, controle ciente, desce para 2.000 pés. No 66. Para 2.000 pés, gol 1 no 66. Sono no 66, curva esquerda para o 3, hoje no proa 005, no 66. Esquerda para o 005, gol 1 no 66. Complete esquerda para o 360. Salvador, boa. Esquerda para o 360, gol 1 no 66. Salvador, boa tarde, gol 1 no 645. 645, chegada bom, que desce 4 mil pés, altímetro no 0 no 5. Ok, bom, 4.000 no 0 no 5. Confirmando, a gente ponto na 10. Afirmo, chegada Bonf até a posição Bonf. Aguarde, próxima Bonf, orientação para aproximação visual, pistão no 0. Afirmativo, nós estamos aqui com a plotada aqui, conforme a instrução da companhia, né? Vamos ingressar na área restrita. Eficiente. 3567, boa tarde, Papá confere, só um instante, copa, prepare inicialmente a saída Momo, transição Elefa. Saída Momo, transição Elefa, guardando. Tráfego Salvador, boa tarde, voo no 869, na posição 8, ciente da informação Papá, solicita autorização para Brasília. Área restrita, 123. Muito obrigado. Alô, Salvador. Boa tarde, voo no 869, na posição 8, ciente da informação Papá, solicita autorização para Brasília. Voo 869, número 2 para a cópia, prepare inicialmente a saída Momo, transição Elefa e aguarde a cópia. Ok, aguardando. Voo 1 no 66. No 66 está 7 milhas sul de Salvador, reporte visual, para cancelamento do plano EV. Reportará. Adicione para mim 500, voo 1 no 66. Está visual? Afirmo. Também ciente, plano IFR cancelado, desce para o 1.510 e chama a torre 118.95. Ou 1.166? Copia? Brasília, 3567. Plantão 567 autorizado para Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17 após conforme plano de voo. Decolagem pistão no zero, curva à esquerda após decolagem, mantém perfil de saída Momo, transição Elefa. Após decolagem, inicialmente mantém a proa até 3.000 pés, após prossegue curva à esquerda no perfil da saída Momo, transição Elefa. Controle 120, decima 8, transponder 5446. Lado Brasília, 360, pistão no zero, saída Momo Elef, Apesulo 17, faz decolagem, curva à esquerda, restrito 3.000, 120, controle, transponder 5448. Plantão 567 apenas confirmando, após decolagem mantém a proa até 3.000 pés, após 3.000 curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Elefa. Sim, após decolagem mantém proa até 3.000 e após 3.000 curva esquerda, tá? 3567. Plantão 3567 correto, portão 7, chama pronto, T-Bex, não é mesmo? Chamar. Vamos Golf, Golf Taxiway India informando o término do reboque. Gente, Golf Taxiway India, uma boa tarde, frequência livre. É bom trabalho. Ou no 869, copia? Assino, copia. Autorizado para Brasília, nível 360, via Perzulu 17, após conforme plano de voo. Decolagem pistão no zero, mantenha proa de decolagem até 3 mil pés, após curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Elefa. Controle 120 decimal 8, transponder 5444. Sobre o módulo, poderia repetir a informação? Gente, Gol no 869, autorizado para Brasília, nível 360, via Perzulu 17, após conforme plano de voo. Decolagem pistão 10, após decolagem mantenha a proa até 3 mil pés, após curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Elefa. Controle 120 decimal 8, transponder 5444. Autorizado nível 360, pela Uberzulu 17, e após, conforme o plano. Decola da 10, mantém a proa até 6.7 e após tudo esquerda, na saída Momo, na transição Eleva. Controle 120.8, transponder 5444, com 869. Gol no 869, correto, portão 8, chame o campo de back, acionamento. Chamará, gol no 869. Paulo do Salvador, azul. 4206, informação passada, ligação para Recife. Azul 4206, um minuto, cópia, prepara a saída PUCA, transição Caju. Paulo Salvador, boa noite. É o Avianca Alfa Vitor Oscar. Avianca Alfa Vitor Oscar, boa noite para você. Positivo, senhora. Estacionado aqui no pátio 1, posição 1-3, quer dizer 1-4, autorização de reboque para o pátio 3. Para início do reboque. Aguardará. Gol 1166, não escuta? Gol 1166? Siga. 1219? Gol 1166, Juliette, portão 09. Juliette 09, gol 1166. Copia. Autorizado para Recife, nível 330, via Perzulu 17. Decolagem pistão no zero, curva esquerda após decolagem, perfil de saída PUCA, Jambo, Caju. Controle 120 decimal 8, transponder 5451. Autorizado para Recife, nível 330, decolada 10, curva esquerda, PUCA, Jambo, Caju. 208, transporte 4206, azul 4206, correto, chame para um pushback, se não me engano. Oi, oi. Salvador, o senhor tem 5667, profissional de 5600. Plano 3567, coordenando com a equipe de solo, após passagem da aeronave da Gol, retaguarda, autorizado, chame táxi. Gente, após a passagem da Gol, na retaguarda, bora para táxi. Plano 3567, autorizado, chame para táxi. Boa. 645, 5 milhas de bordo. Se após bom, se afasta conforme o procedimento. Porque se não quer, pelo último como 0 no 5. 37. 8-9 na escuta, por favor. 8-9, está pronto. Confirmando pronto para o pushback, está na mesa? Afirmo, pronto. Gente, só um instante para iniciar, a nave da TAN 07 já no pushback, ainda me escuta aguardando por gentileza.